desertos de Espanha, chegar em Madrid. Eu me sinto só, chorar em Lisboa, colinas de Portugal. Eu me sinto só, uma lágrima me lavou. Me lembrei você na janela. Tudo bem, não tem nada não. Você já me conquistou. Viajar, seja como for. Chegar em Madrid, eu me sinto só, chorar em Lisboa, colinas de Portugal. Eu me sinto só, uma estrada tão me levou pra cidade da luz amarela. Por favor, me leva pra ela. Meu amor, não demora não. O verão já começou e o meu caminho terminou. Como foi?